encontrada uma vala comum com 28 corpos de migrantes da África Subsaariana. O Ministério Público Líbio revelou que os migrantes eram torturados e submetidos a tratamentos desumanos. Edição das 6 com Rita Colasso. Foram encontrados numa vala comum os corpos de Líbia, perto de um centro de detenção ilegal. A descoberta aconteceu depois de uma operação das forças de segurança contra uma rede de tráfico humano que mantinha em cativeiro 76 migrantes. O Ministério Público Líbio revelou que estes migrantes eram torturados e submetidos a tratamentos desumanos. 3 pessoas foram detidas. Nos últimos anos, a Líbia tornou-se um dos principais pontos de passagem para os mulheres palestinianas. Foram mortas este domingo por forças israelitas na Cisjordânia ocupada. Uma delas estava grávida de 8 meses. De acordo com o Ministério de Saúde palestiniano, Sulu Jamal Jalabi tinha 23 anos e foi atingida quando tentava abandonar a casa com o marido. Ficou gravemente ferido. O bebê não sobreviveu. Numa outra operação, uma jovem de 21 anos também foi morta. A agência France Presse conta que as forças israelitas estavam a verificar uma casa à procura de um lugar de militante ao mar e que pediram aos habitantes para saírem do edifício. A mulher não terá saído e por isso foi fatalmente atingida quando os militares israelitas forçaram a entrada. Após este incidente, seguem-se também outros incidentes hoje em Gaza, onde também foram mortos por forças israelitas. Neste domingo, a reação da Câmara Pessoa no Qatar para participar em negociações sobre o trabalho de cessar fogo em Gaza. Uma informação confirmada por Omer Dostri, o porta-voz do primeiro-ministro israelita, numa altura em que se intensificam os esforços diplomáticos para prolongar esta trégua entre Israel e Hamas. Os países bálticos concretaram este domingo a ligação à rede elétrica europeia. Libertam-se assim desde Moscovo e para Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que é um momento histórico. Thank you. Thank you. Este é o estado de urgência continuada. Com a minha intenção de direito humanitário. Só assim, tudo pronto para trás.